Boa noite, excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Geral, doutora Susana Marques, digníssima representante do Conselho Fiscal, Ana Cristina Vasconcelos, caros colegas candidatos, este será o meu terceiro mandato à frente do destino de um clube, a que posso chamar de, como já me disseram uma vez, mais um filho que tenho em casa. Mas antes de continuar, permitam-me que vos cite duas frases em que nelas está implícita a forma como me sinto no clube desde que surgiu até aos dias de hoje. Adoramos a perfeição porque não a podemos ter. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. O perfeito é o desumano porque o humano é imperfeito. Querer não é poder. Quem pôde, quis antes do poder, só depois de poder. Quem quer nunca há de poder porque se pede em querer. Frases de Fernando Pessoa. Caríssimos, posso continuar? Caríssimos candidatos, amigos, não interessa o lugar que ocupamos, mas sim o estarmos no mesmo barco, navegando todos com a mesma rota e destino, que é o de podermos amarrar em bom porto. Neste meu terceiro mandato à frente do destino do clube, escolhi-vos com a certeza de que, apesar dos tempos difíceis que nos esperam, dariam garantias aos atuais e futuros associados a continuação do melhoramento dos nossos serviços prestados e no aperfeiçoar da frase que já nos acompanha há alguns anos: servir bem para bem servir. Tenho a certeza e plena confiança de que o clube, com esta equipa escolhida por mim, difícil de escolher, eu sei, mas ficará muito bem servido. Teremos de melhorar futuramente aspectos menos bons e aperfeiçoar o que está bom, com o objetivo de atingirmos a perfeição. Mas para que tal aconteça, temos de unir esforços e fazer com que tal estado aconteça durante este triênio, aproximando-nos mais da sociedade aveirense e vice-versa. Pegando nas palavras do professor Jorge Araújo, a melhor equipa é aquela em que os respectivos componentes se empenham inteligentemente na conquista dos objetivos a alcançar. Estou convicto que, se tal situação vier a acontecer, o destino traçado desde o primeiro dia acontecerá o quanto antes. Vejamos o que já foi feito e o que muito há a fazer. Possuímos neste momento 81 associados, dos quais 24 são menores de idade. Faço desde já aqui um parênteses e daqui lanço já um reto para a nova direção e a restantes órgãos sociais que forem empossados, de tentar ainda este ano civil chegar aos 100 associados pagantes e de intentar no final deste triênio ter 150 associados pagantes. Fica desde já aqui lançado um dos grandes objetivos desta direção. Temos neste momento 29 protocolos que subdividimos em 20 acordos e 9 parcerias de divulgação com várias entidades e empresas que nos garantem mais-valias para os atuais e futuros associados do clube. Iremos realizar a nossa sétima ação de formação intitulada Prática de Primeiros Socorros nas Nossas Piscinas e Outros, a 21 de novembro, dada pelo enfermeiro Carlos Barroca, enfermeiro há 32 anos, formada pelo formador registado no IEFP, formador de suporte básico vida, suporte básico e avançado do Hospital de Aveiro, enfermeiro do LINM de 2000 a 2010, de viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro desde 2000. Será um orador à imagem do clube. Temos vários eventos programados para o desenrolar da época, tais como o nosso habitual almoço de Natal, aniversário do clube, dia do pai e mãe e outros que poderão e deverão ser consultados na nossa página e serem desde já apontados na vossa agenda para que possam marcar presenças nos mesmos. Sim, porque nós na piscina não se cinge apenas a quatro paredes, mas sim ao convívio em todos os associados, sejam eles praticantes ou não. Iremos ter uma aula prática ou teórica a ser programada conjuntamente com o colaborador e amigo Paulo Anastácio sobre maneiras de nos comportarmos nas nossas praias, assim como uma visita ao Farol da Barra com os intervenientes dessa mesma aula e respectivos pais, desde que os mesmos sejam associados do clube. Demos várias entrevistas à rádio Terra Nova sobre os propósitos do clube, o que desde já agradecemos o apoio incondicional da mesma. Finalmente começamos a ter o reconhecimento merecido pelo único jornal diário da cidade, Recife Diário de Aveiro, ao trabalho que efetuamos aos fins de semana. Pois, caríssimos, não é fácil estarmos deste lado e se não tivermos o mínimo de apoio da comunicação social, pois é através da mesma e do passa-palavra que nós somos conhecidos hoje como somos e começam a ver o clube com outros olhos. Como é sabido, a Escola de Natação já tem mais duas vertentes, que são o de tentar responder e lecionar a crianças de regime especial e mais uma classe de bebés, situação que não se passava no passado e que se espera vir a acontecer no futuro cada vez mais. Esta nova direção tudo fará para que a Escola de Natação retorne à época 2011-2012. Das melhores épocas que a Escola de Natação teve, assim sendo, resultaria também no aumento de associados do clube. Desculpa. Lá está a associada mais nova a mandar vir. Apesar de, como frisado nos pontos 6 e 7, estes são os únicos apoios que este clube possui. Mas de uma coisa tenho a certeza, por o mesmo nunca dar um passo maior que as pernas e ponderar sempre o que faz com a cabeça, tronco e membros, é que posso-vos adiantar que irão ser impulsados no dia 10 de outubro num clube cujo anda sempre de cabeça erguida e que tem sempre a sua contabilidade em dia, situação que nos dias que correm é de veras importante. Por último, temos de melhorar aspectos estruturais e funcionais para que toda a engrenagem falada funcione sem termos de olear a meio da época ou, quiçá, a meio do mandato. Quero eu dizer que temos de manter os associados praticantes, ou não, mais informados acerca do que se passa no clube e arranjar fatores motivacionais para que os mesmos não nos abandonem, mas sim tragam mais associados para esta família que é o Amarrocais Clube Natação. E termino com esta quadra. Nunca se esqueçam, o sonho comanda a vida, sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. Quadra de António Gideão. Um bem-aja à vossa presença, pois estou convido que todos juntos chegaremos lá. Obrigado.